respeito aos verdadeiros, quem diz que eu não respeito. Os que me chamaram de ilusão pela rua eu não vejo. Dos traços do grafite aos riscos do DJ MC Rima, B-Boy Freeza tá mandando a falar demais, eu sei. No passado era tudo tão difícil, hoje em dia até por hobby Loki grava disco, esquece da ideia. Brincar com coisa séria, rimar com meia, com velho quer levantar a plateia. É só progresso, intruso e inverso. Tenta a sorte aqui que o seu azar é certo. União sinistra, que ninguém segura. Hidrofônico, Rio Preto, Formigueiro, Pirituba. É som na caixa de quebrada em quebrada. Emoção equilibrada, meu bairro é da pesada. É só os fortes, firma o golpe, ataque e volte. Lembra, bate forte como boxe. Pelas ruas, tudo que cê aprontou azedou o molho dessa macarronada. Repito, o erro tá contigo. Cê pode tá dormindo com o pior inimigo. Pelas ruas, tudo que cê aprontou azedou o molho dessa macarronada. Repito, o erro tá contigo. Você pode tá dormindo com o pior inimigo. Irmão fala besteira, insiste na bobeira. Falou demais, não fez melhor, já tá de brincadeira. Que essa rima agora serva de aviso. Quem é verdadeiro sempre tem um inimigo. Me diz que não tem, faz show, ninguém aplaude. Tá estampado na sua fuça a falsidade. Em toda parte a falta de capacidade. Se fecha nessa mala, pois você não é de verdade. E você sabe que eu faço com o inimigo. Papel e caneta em segundos aniquilo. E pergunta então o que é aquilo. Derrota nesse jogo porque tu trombou comigo. Teorias, às vezes atos relevantes. Eu nunca tô sozinho, trago junto várias gangues citadas nessa linha dos meus versos. Pensou no rap, vem na mente logo o nome inverso. Pelas ruas, tudo que cê aprontou azedou o molho dessa macarronada. Repito, o erro tá contigo. Cê pode tá dormindo com o pior inimigo. Pelas ruas, tudo que cê aprontou azedou o molho dessa macarronada. Repito, o erro tá contigo. Você pode tá dormindo com o pior inimigo.